1-0 nós. E contra o São Lourenço está na pista 2-8. Ok, desculpa, senhor. Eu tava com a Wolf aí. Gente, na 3153 nos fala os 4-2, esquerda liberando 121-9. Esquerda 119, 3153. Bono 705, checo 30, pista 28, últimos 90 fechados, 240 graus, 8-9, pouso autorizado. Afirmativo, está baixado e travado, pista 28, o 1715. Cruzado táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia para 03. Negativo, comandante. O senhor está sendo vetorado para final do procedimento ILS pista 28. Obrigado, 3079. Total 9910. Complete final, semitorre 118, décimo meia. 118, 699, 10. Para o box, para o 3, mano, 5-3. Porta 03, via Índia. Via Índia para 03, obrigado. 99, 10. A 2 mil pés, o ajuste permanece. É o número 4 na aproximação, vai manter a prova 180. Limite radial 090 do VR de Salvador. Chame o controle Salvador, frequência 119.35. 1935, descendo para 2 mil pés, permanece o limite da 3179. Bernardo Fortaleza. 642, autorizado táxi, lento, reposte através do portão 612. Vai reportar através do portão 612, agora no 642. 179, limite radial 90. Alô, Salvador, Gol 715, livrou, bom dia. 1715, ingressa alfa, primeira à esquerda, quilo, pátio 3, reposte para ingresso no pátio principal. Alfa, primeira esquerda, quilo, pátio 3, chamará para pátio principal, 715-11. Bom, 642, prossegue o táxi via pátio, Juliette, Alfa, tentando a aeronave da companhia que vai ingressar no pátio 3 agora. E pátio, Juliette, Alfa, cara, está atento para o voo, 642. Todo no ponto de espera da 28, chamará a torre 186, bom, 642. 26, agora. 20 milhas, 9641. Matheus. 22 mil em frente à posse, curva esquerda. 3597 para Brasília, confirma o gate. 04-360. Quem será coordenado, guarde cópia. Você tem essa deprevista? O Alucito, da coluna 28, curva esquerda. Obrigado. Azul 4069, ponto espera pronto. Gente, mantém o ponto espera azul. A na pista 28 manterá pro até 12 mil pés e após curvará à direita. Sai da Aroma Link. Ok, então vai manter a pro até 2 mil e depois Aron ele no meio 4B. Sim. Tá 3190, solicita pro 190, evitar a formação logo à frente. Obrigada. Obrigado. Vai sentir radial. Thank you. Então, 3179 para o localizador, direita para a 230. Direita para a 230, tá, 3179. 715, ingresso é a parte principal, portão 08. Eu ingresso 08, 715. Portal 9910, prossiga via Alfa, observe a aeronave da Gol ingressando no pátio principal, saindo agora do pátio 3. Após a saída da mesma, ingressa o pátio 3, da atenção ao sinalizador. Ativo agora o Gol, ingressa na Alfa, pátio portal 9910. 41, complete curva esquerda, vou na prova 060, limite radial 120 do VR de Salvador, 9641. Atenção, na curva esquerda, pro 060, calcula radial 120 do VOR em Salvador. Afirmativo. Só continua a descida agora até 2000 pés, o altímetro permanece no 014, chama o controle de Salvador, frequência 119.35, 9641. Gente, para 2000 pés, 1.14.19.35, 9641. Bom dia, até 3171. Gol e transição Eval. 340, Gol e Eval, até 3171. Controle Salvador, Rio 9641. 9641, mantenha a 060, descida para 2000 pés. Na prova 060, descida para 2000 pés, 9641. Indicada? 220. Sente. Tema inicialmente para o ingresso no pátio, inicialmente testou a frequência. Aguarde transferência para a torre. Imediata quando autorizado? Afirmativo. Observe 27 da curta final, após o LR, mantenha preparado para decolagem imediata, então logo seja autorizado. Já está pronto. É, quando for autorizado, a gente decola. E 517, copia? Prossiga. 13517, autorizado Brasília, nível 360, via Zulu 17. Decola da pista 28, mantém proa até 2000 pés, curva à esquerda, subida gole, transição ofito. Frequência do controle 119.35, transponda 5023. 360 autorizado para Brasília, Upper Zulu 17, decolando a 28, mantendo a proa até 2000 após o gole ofito. C935 controle, 5023 o transponder, o TAN 3517. Correto, só tentando que a primeira curva será à esquerda, chame pronto, portão 04, TAN 3517. Sente, 3517. Final sobre turno 118, décimo meia. 8614, 3179. 2010, 12, Brasil 2010, prossegue Alfa Juliette, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, é a Brasil 2010. 3179, tráfego avistado, checa o trem de pouso, cabeceira 28. Os últimos 90 metros estão fechados, agora a liberação, embreagem da zona e sendo rolagem, pista 28. 3379, trem baixo checado, só confirma o vento? Vento 270 com uma dúzia. Papa Alfa Tango para ingresso no principal. Seguinte, mantém a proa, limitada agora pela 1-1-0 de Salvador, 9641. Paulo, é o Papapapa Alfa Tango para ingresso no principal. Para 1709, 9641. Principal, pátio 3, atento ao 727 do R Brasil, está ingressando agora, pátio 3. Gente, iniciando o ingresso com visual, com o mesmo óbvio. O código 069, né, quadro 52, controle 1935, hoje. 1935, bom dia. 641. 60 via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, mantém pro até 2000 pés, curva à esquerda. Subida agora é Val após Eudes. Frequência do controle 119.35, transponder 5027. Autorizado Guarulhos 360 para Upper Whisky 50. Decola da 28, mantém a pro até 2000 pés, curva à esquerda, gole é Val após Eudes. 1935 ao controle, 5027 no transponder, o gol 1607. Afirmo 5027, o portão é o 062, estamos pronto, o gol 1607. Transponder Eval. Gole Eval 360, ascensão, 4069. Pista 28, últimos 90 metros estão fechados, vento 260 graus com 10 nós. Decolagem autorizada. Vai iniciar a decolagem a 28, gol no 642. Bom dia, prossegue táxi via Alfa Índia, portão 02. Bom dia, Alfa Índia para o 02, 3179. Estabilizada? Está estabilizando no ILS, 9641. Complete final sobre torre 118.6. 18.6, 9641. Torre Salvador, Rio 9641. Rio 9641, bom dia, centro do tráfego, partizão com campo checado, altímetro 1014, vento 260 graus, 89, últimos 90 metros estão fechados. Tá, centro, voltará a estabilizar, é repetir a visão com campo 9641. No 642, regulado 55935, as olho boi viagens. Obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol no 642, cruzando 1600 pés. Gol no 642, contato radar, subo nível 410. 410, gol no 642. Não transforme linha. Sente o número todo, 28, sente do vento da restrição dos últimos 90 metros, 9641. Delta Zero. Delta, prossiga pro solo. Pesado, reporte no corte, o Mike é do... no quadro, autorizado, chame táxi. Recife agora em 1264, altera 13325, bom dia, 4069. Bom dia. 641, bom dia, está autorizado o cruzamento da Alfa até o Pátio 3. Autorizado o cruzamento da Alfa até o Pátio 3, 9641. Salvador, 1-7-5, Brasília 340, já autorizado, copia. Fala, Salvador, 1-7-5. 1-7-5, confirme como recebe o salvo. Nível 400 para Brasília, por gentileza. 400, Brasília será o coordenado, agora de código no 715. Obrigado. .642, passa nível 130, chame Recife 126.8, 5 alterna 1, 25.45. Eu vou chamar Recife agora, Luna 642, bom dia, obrigado. 39, 3 horas e 25, alterna Salvador. Recife 554, após a decolagem na pista 28, manterá pro até 2.000 pés e curvará à direita na subida Aron, ok? Após decolagem 28, manterá 2.000 pés. Manterá pro até 2.000 pés após a rua, obrigado. Felipe 5514, autorizado táxi, via Juliette Alfa até ponto de espera da 28, quando lá torre 118.62, até um bom voo. Juliette Alfa lá, 18.6, obrigado, bom trabalho. 3517 para o puxa acionamento, portão 4. Autorizado, chame táxi, então 3517. Chamarei, 3517. Ou 1795, copia? Copia, prossiga. Eu vi a Zulu 17. Decola da pista 28, mantém proa até 2.000 pés, curva à esquerda, subida gole, transição a pito. Frequência do controle 119.35, transponda 5031. Tem que está pro Brasília aprovado, nível 400, é por 17, pista 28, mantém a proa até 2.000. Posso curva esquerda na gole, eu fico 109.35, 5031, gol 1795. 08, chame pronto, gol 1795. Camarada. Falou de Salvador, eu vou no 897. Cliente da Índia, solicita 360 com fim. Já autorizado, copia? Copia. Gol no 897, autorizado com fins nível 360 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém pro até 2.000 pés, curva à esquerda, subida gole, Eval Gonza. Frequência do controle 119.35, transponda 5032. Autorizado 360 para confins da Peruísque 58, decola 28, curva direita até 2.000 pés, mantém pro até 10.000 pés, pós curva à esquerda, Bonza, Eval, Gole, transponder 5031, o gol 1897 não copiou o controle. Confirmando a decolagem da 28, mantém pro até 2.000, curva à esquerda, subida Gole, Eval após Bonza. Mantenha pro até 2.000, curva à esquerda, gole, Eval, Gonza, gol 1897. Confirme só o transponder? 5032. Correto, chame pronto, portão 07, gol 1897. Chamarei pronto, gol 1897. Chamando salve? É o papá, papá, mais que é pro Delta, tá no passo 4, no quadro corte. Frente do corte, né, que é pro Delta. Para o Galeão 360, já autorizado, copia? Copia, prossiga. 3153, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14. Decola da pista 28, mantém pro até 2.000 pés, curva à esquerda. Subida gole, Eval após Crate. Frequência do controle 119.35, transponda 5033. 355 no 4, próximo ponto de espera 28. E é Crate, 5033, 1935, controle, UTA 3153. Correto, gol, levar o Crate após a decolagem, curva à esquerda, após atingir 2.000 pés, chame pronto, portão 033, 3153. Chamar pronto no 0331, 3153. 3597 para o táxi, 80 a bordo, 4 e 10, alterna com fim. 3517, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, quando lá torre 118.612. Bom voo. Táxi de Alfa para 28, quando lá 18.6. Bom dia, bom trabalho. 4 da Trip, vento 250 graus, 089, 1014 no altímetro, os últimos 90 metros estão fechados, decolagem autorizada. Seal, Scott Cadente e Pitch Arrival, Descent Flight Level 040. 40, Lima 340, via Up Zulu 14. Decolou da pista 28, mantém pro até 2 mil pés, curva à esquerda. Subida Gole, Eval após Crate. Frequência do controle 119.35, transponder 5034. Autorizado, Galeão 340, na Up Zulu 14, decolando na 28. Mantendo a proa até 2000, curva esquerda Gole, Eval Crate. 1935, controle 5034 no transponder, gol no 804. Correto, chame pronto, portão 05, gol no 804. Vai, chama. Decolado ao 08, 1935, controle Boa Vista. 5-5-4. Trip 5514, contato radar na decolagem, subo nível 150, saída ROM, transição Melins. Dia 3517, ponto certo da 28 plano. Autorizado, aliás, manter pista 28. Ali mantém 28, 3517. Autorizada, pista 28. Na linha, decola 28, 35, 7.